Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lauda, lauda, lauda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Vote nenhum dos três! Que é Vince Grotto e finalmente consertei meu áudio. Aqui é o Tucano e eu vou escrutinar a urna do Azaghal. Que é isso? Cara, tá jocoso demais. Aqui é Azaghal e eu já votei num palhaço. Ah, essa história tu vai contar, boa. Eu também votei. Se pá, foi no mesmo. Muito bem, crianças. Acreditem sim, nerds também votam. Como assim, cara? Todo mundo vota. Então, porque os que agora, Azaghal, tudo assim, esse tema não é nerd, esse tema é nerd, esse tema não é nerd. Dane-se, os nerds votam, todos votamos, estamos fazendo nosso dever cívico, Azaghal. E vamos fazer um Nerdcast sobre política. Acreditem ou não. Você vê mil campanhas, né? Aprenda a votar, aperte os numerozinhos, etc e tal, vote. Mas nós decidimos fazer uma versão disso à la Nerdcast, não é, Azaghal? Sim. Explicar pra que serve um prefeito? Pra que serve um vereador? Serve para sugar o dinheiro da União, Azaghal. Vamos bater esse papo maluco de política sem dar nomes a ninguém. Não estamos fazendo campanha para ninguém. Exato. Eu tô, não posso? Pra quem que você tá fazendo? Ô, oh, meu padrinho de casamento. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Essa semana, Azaghal, aconteceu muita coisa no mundo. Oh. E temos que falar, pois não, a GDAICON Curitiba foi um mega boga sucesso. Sim, foi um absurdo de sucesso. Foi, a gente não traduz esse sucesso em êxito do evento, e sim quantas camisas nós vendemos. Exatamente, é assim que a gente sabe que é bom ou não. Foi muito bom, muito melhor que o esperado, acho que foi, assim, 3 vezes mais pessoas do que na última GDAICON. Foram mais de 700 pessoas, olha, cara. Olha, e a última que teve foi o quê? 200? 200, em 2005. Olha só! Muito bem. Muita gente, pô, teve gente que viajou de Santa Catarina. É, muito maneiro. De São Paulo pra ver a gente, porra, muito, muito obrigado por terem ido. Não lembro o nome de nenhum de vocês. Mas em breve, novas camisas da Nerd Store, Azaghal, e reposições de camisas clássicas. Exatamente. E ano que vem a GDAICON Paraná vai ser melhor do que esse ano, hein? É, exatamente. E muita gente tem perguntando, Azaghal... Sabe por quê que vai ser melhor? Por quê? Porque a gente não vai mais na de São Paulo. A do Paraná é aqui do lado, cara. A gente fica na porta. Ai, ai. Muita gente perguntou, olha, gente, vocês vão na de São Paulo ou não? Não. Não, mas a gente não vai a São Paulo porque é uma questão logística. Sim. Né? A gente é muito custoso e tal, e a gente tá com o estoque quase zerado, então não vale a pena, né? Então vá lá, visite, é muito maneiro. A gente não vai estar lá, mas tem um monte de atrações maneiras e é um bom lugar pra você encontrar os nerds, amigos e bater papo. Mas se quiser ver o Jovem Nerd, só é no Paraná agora. Prêmio Podcast ainda existe. Sim, existe. A votação continua até o final do mês. Exato. Vote, vote, vote no Jovem Nerd para melhor podcast. Exato, podcast de humor. Agora, Azaghal, o Jovem Nerd, além do Prêmio Podcast, está concorrendo em mais uma premiação, Azaghal. Ah, é? Desta vez da mídia impressa pela revista Info. E olha que a gente nem se inscreveu. Essa que é a parada. Nós fomos indicados, Azaghal. Mas a gente tá concorrendo ao quê? Como o melhor blog de 2008. Blog, ponto final? É, eles não têm podcast. Acho que talvez eles não conheçam essa história de programa de rádio pela internet. Mas não tem blog de tecnologia, blog de humor, blog não de notícias? Sei que eu ainda não peguei em mãos a revista Info. Só os assinantes receberam até agora. Ah, só os assinantes? É. Então, olha só, eles são muito espertos, vão ganhar uma propaganda de graça. Já ganharam, porque, né? Porque para votar, olha só, porque se você quiser votar no Jovem Nerd para melhor blog de 2008 para a revista Info, você tem que comprar a revista Info, Azaghal, preencher um formulário e enviar pelo correio. Olha que bonito. Excelente. Então, por favor, esse mês, se você quer nos prestigiar, obtenha informações da revista Info e mande a votação pelos correios. Último recado do último podcast sobre Apple e Microsoft. Azaghal, todo mundo ficou querendo descobrir qual foi o código binário que você colocou. O código binário foi: não se esqueçam de ler Draconiano do nosso amigo Tucano. Falou um monte de 0100101 e não era porra nenhuma, seus malucos. Ficaram lá tentando achar que era coisa de série de TV antiga e sei lá mais o quê. Não era porra nenhuma, viu? Seus malucos, da casa sacaneou vocês. E-mails. Muito bem, vamos para os nossos e-mails normais. Matheus Cerelli, Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de dizer que o último Nerdcast foi sensacional sobre a história da Apple e da Microsoft. Exato. Eu, como uma pessoa que adora tecnologia e mais ainda essa coisa de Mac versus Microsoft, adorei ouvir os comentários de vocês sobre a história das duas empresas. Bem, só tem uma coisa a reclamar. Onde está Blue Hand, Azaghal? Ele já anda sumido, até entendemos a ausência dele em podcast sobre filmes e histórias de cotidiano, mas sobre tecnologia? Como vocês podem ter esquecido nós dele? Nós não esquecemos de ninguém, nós combinamos com o nosso amigo Blue Hand. Claro que ele estava neste Nerdcast. Só que ele entrou lá dentro do computador dele e não achou a saída antes da gravação. Ele teve um problema, não pôde participar, relacionado à tecnologia, sim, claro. Sim. E aí, infelizmente, não tivemos, mas ele estará nos próximos, com certeza. Douglas de Souza, 22 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Ele falou um blá blá blá sobre a invenção do transistor, etc e tal, e continuou. Esse componente é chamado de um semicondutor feito de silício, Azaghal, o transistor. E olha só que curiosidade. Uma das regiões mais propícias para obter silício no mundo é o Vale do Silício. Veja você, já é. Por isso que as empresas que tiveram a graça divina de se situarem lá prosperaram e hoje dominam o mundo. Porque, sei lá, eles vão no quintal e pegam o silício. No chão. O nome Piratas do Vale do Silício, que aliás o nome do filme em português não é esse, é Piratas da Informática. É porque o cara falou, what is silício, né, cara? Exatamente, em inglês é Pirates of the Silicon Valley. O cara é melhor que... É melhor do que se eles tivessem traduzido como os piratas do Vale do Silicone, né, cara? Ah, é, isso, corri o risco, né? Alessandro, juiz de fora, Minas Gerais, eu já fui, não gostei. Administrador, planejador e professor. Ó, e como é que é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Quando o cara tem muitas profissões, quer dizer que ele não ganha bem em nenhuma delas. É, exatamente. Parabéns pelo último Nerdcast, que como o Azaghal percebeu, foi basicamente um resumo do filme. Não foi, foi muito mais completo que o filme. Foi sim. E o blá blá blá de sempre, elogios, blá blá blá. Mas eu estou escrevendo mesmo, é porque eu não acredito que vocês não falaram do documentário O Triunfo dos Nerds. Whatever, né? Não, mas é legal, eu peguei várias cenas desse documentário no YouTube sem saber que era ele. Ah. E... Não, então ele diz aqui que é um documentário em 3 partes, mostra muito mais que o filme que a gente citou, e tudo contado pelos próprios milionários. Sim. Né? Steve Jobs, Steve Whatever e toda a turma do Bill Gates. Hoje tá o dia do Whatever. Mas é, legal, legal. Procurem esse documentário, Triumph of the Nerds, O Triunfo dos Nerds. É difícil de achar, mas... Trechos no YouTube. Tem vários trechos no YouTube, procurem aí, é muito maneiro. Adriano Firefox Beidak, 37 longas eras nesses 5.769 anos judaicos e 2008 cristãos. Olha só. Não é, Padre Azaghal? Eu não tô a fim de fazer. Tá certo. Porto Alegre, vamos lá. Lambda, lambda, lambda. Um dia eu gritarei lambda, lambda, lambda, tão entusiasmado quanto o Jovem Nerd. Vocês têm se superado a cada dia. O Nerdcast tá super bom, blá, blá, blá. O site tá muito bom e tanto o Dimensão Nerd quanto o Nerdcast estão fantásticos. Porque... Aí, tá o Dimensão Nerd. Parabéns. Tá começando a botar as manguinhas de fora. Olha só. Mas vem a pergunta que não quer calar. Com essa sequência funesta de eventos na Bolsa de Valores. Oh. Ah, olha aí, essa semana. Sabendo que Azaghal, senhor da Oceania, aquele que tudo sabe da Bolsa, e vocês, jovens nerds investidores, conseguiram, afinal, se desviar do divino que vinha tal qual um centauro ensandecido, Azaghal. Cara, a gente não pode... comentar esse e-mail sem a participação do senhor K. Não, então vamos ligar para o senhor K agora. Alô. Fala, Fredão. Senhor K, senhor K. Ah, pessoas, como vão? Estamos aqui na leitura de e-mails. Sim, surgiu o papo, né? Eu tô olhando aqui pro William Bonner falar da bolsa. É, cara. Ele tá cada vez com o cabelo mais grisalho. Mecha branca tá ficando gigante, né, cara? É porque ele deve ter perdido muita grana. Então, as pessoas estão perguntando, senhor K, como vai o divino se nós formos tocados pelo divino? Existe um medo no mercado financeiro atualmente. Não um medo, porque medo é uma coisa mais palpável. Existe uma preocupação que eu particularmente acho imbecil, mas eu não trabalho no mercado financeiro, então eu tenho que dar algum crédito. Que Vale do Rio Doce e Petrobras cheguem próximo de virar pó. Ah, que isso. Se isso acontecer, acabou a Bovespa, cara. Veja acabou, bem. Acabou, não vai ter mais, vai ter mercado de ações no Brasil. Próximo de virar pó, não estou dizendo que vai chegar a zero, mas há um medo grande que a Petrobras fique abaixo de 20, fique ali 20, 22 e que a Vale caia mais ainda. Pô, se isso aconteceu, eu vendo minha casa. Foi o que eu falei. O dia que a Petrobras bater 25, eu vendo tudo que eu tenho. Compro de Petrobras e vou morar debaixo da ponte. Eu e os papéis da bolsa, assim, agarradinho. Ah, é um sacrifício legítimo, né, cara? Mas e aí, como estão essas queridas ações? Não sei, devem estar bem, nunca mais as vi. Você tem o que na sua carteira atualmente? Eu não quero saber quantidade, só papéis. Submarino, NET, que foi um tiro no pé foda. E Petrobras. Ah, e Bovespa. Bovespa? Ah, meu Deus. Pirocada fortíssima, amigo. Agarrei na maca. Ai, e só ouvi o divino galopando. Submarino é? Caiu 10% hoje. Eu quero que se foda. Caiu no fundo da Vale. Eu quero que se foda. Porque quando eu comprei tava 80, chegou a 92, eu não vendi. E a última vez que eu vi tava 40. Eu quero que caia mais. Eu quero que se foda. Eu não tô mais preocupado. Essa semana me perguntaram lá no trabalho, um colega lá. Pô, é a bolsa, te fodeu? É, fodeu. Digamos que passou pela perola, mas não fodeu. Deu uma pincelada na berola. Aí ele falou assim, ah, amigo, você levou só a pincelada, eu já tô com a borda lisa, porque, ó... Eu vou te dizer que eu, assim, eu não me fudi porque meu investimento agora é a longo prazo. Mas a minha pergunta é a seguinte, e aquela sua excelente opção de compra, aquela sua excelente ação, aquela empresa tradicional e fortíssima, a Hering. Ah, mas eu vou te falar. A Hering hoje, num dia de crise, onde a bolsa do Brasil caiu quase 8%, a Hering subiu 0,80%. Ela teve 27 negócios. Isso é lindo, né, cara? Bolsa é muito bom. Bolsa é um videogame onde quando dá game over você literalmente morre. É muito bom. Cara, eu vi um negócio essa semana no jornal que eu fiquei louco. Aí que eu percebi como existe realmente uma intenção em dar uma zoada firme na massa de manobra. Um especialista de uma investidora badaladíssima dizendo que agora, amigo, é hora de vender. Ah, que filha da puta. Juro, agora é hora de vender, a pica já entrou, venda para tentar segurar alguma coisa. Não. Ele falou isso. Olha do só, alto do posso... prédio, né, cara? Ele falou do celular, né? Falou do celular, olha, então é isso, escreve aí e um beijo nas crianças, tipo, pum, pulou. Meus conselhos não devem ser seguidos, se alguém seguir se fuder, não é minha responsabilidade. É lógico. Vou deixar bem claro. Mas, se a pessoa tem corones... Porque pode cair mais. É verdade. Vai, vai. A hora de comprar é por agora. É por agora. Não agora, mas por você, agora. Se você estiver confiante. É. Por exemplo, o nosso amigo Stefan. Ah. Ele cortou o cabelo hoje. Certo. Tinha um cabelo que ia até a bunda. Exato. Cortou reco, ganhou R$400, vendeu com o rabo dele. Ótimo. O rabo de cavalo. Isso é o pensamento de um investidor. Se ele tiver corones, ele pega R$400 e compra de Vale. Oito ações da Vale, vai ficar milionário. Milionário, vou aqui até oito ações da Vale, meu bilhete para a liberdade, seus filhos da puta. O divino tá trabalhando muito ultimamente, né? Essa semana nós tivemos... Essa semana foi a semana do divino, né, porra, cara? Vou anotar aqui na minha agenda. Vou instituir aqui a semana do divino. As cenas no Jornal Nacional são as pessoas arrancando os cabelos. Exatamente. Os corretores da bolsa sem ter o que fazer, cara. É, porque essa semana nós tivemos uma coisa que é muito rara, né, no mercado de ações, que foi o Circuit Breaker, né? O senhor quer explicar o que é o Circuit Breaker para o caro Né? É o seguinte, toca uma campainha, altíssima, tá? Aquele... alarme de ataque aéreo. Todo mundo sai correndo com a mão na bunda. Fora daquela salinha, né? E solta o divino. Entendeu? Aí ele fica correndo lá dentro. Ah, vou comer alguém. E se você, coitado do seu corretor, não correu o suficiente, ele está literalmente fudido. Pelo divino. É porque o pelo seguinte, divino. Quando começa a cair muito a bolsa... Não é quando começa a cair muito, é quando começa a cair de uma maneira inacreditável. Inacreditável. E o volume de negociações começa a aumentar, significa que a tendência é o apocalipse. Exatamente, né? Porque existe um movimento burro de loucura, né, cara? É, as pessoas vêm, tá todo mundo vendendo, caralho, vende tudo, filha da puta, os corretores, e o divino vem vindo. Vem girando, né, cara? Vem girando e vem acertando. Vem girando e chocando. Aí o que acontece? Uma pessoa responsável toca a sineta e para as negociações. Na verdade, ele simplesmente puxa os computadores da tomada. Exatamente, ele puxa. Ele fala, chega. Ninguém, para as pessoas se acalmarem, né, cara? Porque é um mercado de emoções, como a gente falou no Nerdcast 82, né? Exatamente. E isso aconteceu essa semana, chegou a 10% negativo. Chegou a 13% depois. Não, 13% foi depois do retorno, né? A gente tava até pensando, senhor K, em... Que tipo de... É porque é uma sirene fazendo um... né, cara? Porra. É caído, né? A gente queria sugerir outros tipos de alarme. A bolsa tá toda modernizada, né? Não tem nem mais pregão, só tem pregão de brincadeira. É, né, exato. Então, a próxima vez que a bolsa parar... Porque você poderia ouvir esses toques que a gente selecionou, você pode ouvir em casa, no home broker, né? Exato. Poderia tocar na tua caixa de som, né, cara? Escuta aí. Não! Isso não vai acontecer! Não vai! Pô, define bem. Ou então, essa pra gente. Quando o bicho estiver pegando, que nessa semana, entra essa. Ei! Ei! Ei! Desgraça! Muito bem, seu Tucano. Devemos voltar lá no tempo dos gregos? Ah, não. Preciso passar canela, não, legal. Pelo amor de Deus, cara. É o resuminho do Alexandre? Eu que tinha falado isso para o Azaghal antes, então... E o Dudu queria explicar toda a evolução política, desde Roma, o caralho. Ora, mas é interessante, não? Então vai lá. Então vamos pelo menos citar Aristóteles, o homem é um animal político, a famosa frase. O que eu quero saber é o seguinte, tu tá aí com esse teu papinho de Aristóteles, o que um prefeito faz, jovem? Olha só, estamos votando para prefeito esse ano. E vereador. Certo? E a gente não sabe o que esses putos fazem da vida. Muita gente não faz ideia, o prefeito até faz uma ideia superficial do que faz, mas não sabem o que ele pode, até onde vai, né, a área de atuação de um prefeito. Certo. O que ele não pode fazer. Uhum. E o principal, quais são os esquemas, né, cara? E é justamente essa a ideia do programa, por isso que eu trouxe essa pauta, uhum, que é explicar rapidamente por que esses filhos da p*** gastam muito mais do que 4 anos de salário pra ser eleito. Porra, cara, exatamente, né? Eu acho que primeiro de tudo tinha que falar o que um político tem que fazer. Vamos para os políticos. A estirpe maldita, dissecada no Nerdcast. A gente tinha que chamar o Marcelo Tais e o Borghetti aqui pra poder. A primeira característica básica de um político é engolir sapo. Porque você tem que fazer alianças com os caras que você mais odeia na vida. Isso é verdade. É porque você, na verdade, é uma grande troca de favores, como tudo, né? Você tem que engolir aquele cara que te sacaneou a vida inteira, só que ele vai te arrumar 100 mil votos, então você tem que puxar o saco dele e dar alguma coisa em troca pra ele. Outra é ter cara de pau. Tem que ser um ator nato. Eu vi isso no Rio de Janeiro acontecer. Agora, recentemente, essa luta que é a candidatura democrata nos Estados Unidos, que o Obama e a Hillary, né, se batendo, se quebrando, depois ela perdeu, ela foi pro lado depois... dele e ficou todos os melhores amigos. Todo mundo amigão, lógico, né, cara? É uma loucura. Isso é uma parada que me incomoda profundamente, cara. Eu acho que incomoda a 99% do país, cara. Ser voto, o você voto ser obrigado a votar no processo democrático. Isso é uma polêmica longa, né? Eu concordo com a Zagal, acho que o voto devia ser facultativo. Tinha um professor meu de ética que ele explicava. Eu sou dessa opinião que tinha que ser facultativo, mas ele explica e ele tem uma certa coerência. Porque como somos um povinho bunda, provavelmente se não fosse obrigatório, pouca gente ia votar. Certo. Se pouca gente ia votar, não ia ser a vontade da maioria. Seria a vontade de uma minoria que, sei lá, talvez fosse mais esclarecida, mas ainda assim não é da maioria. Tem sua coerência, mas eu ainda acho que não devia ser obrigado e deveria ter uma prova pra poder votar. A prova é interessantíssima. Eu, por exemplo, não tenho motivação em votar em ninguém. Pois é, isso que a gente... Não tenho, cara. A pessoa, ela pode ter o direito de achar todos uns merda, não sim, pode? Pode. Mas ela é obrigada a escolher um entre os merda. Ou não, você tem que ir lá e dizer votar não. Nulo. Mas é uma estupidez. Então fica em casa. Eu acho que a grande crítica ao voto obrigatório é porque você, o voto obrigatório, você obriga a massa miserável a votar. Não que ela não deva votar, ela deve votar. Mas, de certa forma, ela é a parte da população que está mais suscetível às manipulações políticas, entendeu? Então, elas são facilmente manipuladas e você obriga elas a votar. Então, digamos que não fosse obrigatório, nenhum miserável votaria. Eu acho que tem que votar, não estou dizendo isso, mas o cara não ia se despencar do sertão para ir votar. O que acontece? Quem ia votar eram os mais politizados, né? Que são mais difíceis de se manipular. Então, acho que esse é o lado ruim do voto obrigatório. Penso assim, né? Na verdade, o voto não é obrigatório, ele só tem um preço. Se você não votar, você passa no banco R$8, na segunda-feira, né? Paga R$8 e pronto. Ah, é. Ó. É mesmo? É só 8 pilas, né? É. Porra, eu tava pensando em justificar. Eu acho que eu vou no banco segunda-feira, cara. Eu justifico toda a eleição. Eu fui uma vez votar lá, porque o meu título era no Rio. Eu já tô morando aqui em Santos há uns 14 anos. Você não transferiu o seu domicílio eleitoral? Vou transferir. Eu tenho um sério motivo, um grande motivo pra não transferir. Se eu transferir, eu vou me chamar pra ser mesário. Ah, esse é o medo de todo mundo. Mas você pode simplesmente falar que não quer. Pode? Não, você tem que dar um motivo. Vou estar viajando. Tem que mostrar a passagem. Eu vou de carro. Não sei ser mesário. Não sou apto. Tinha uma amiga minha que foi chamada pra ser mesária no primeiro turno. Ela chegou lá de óculos escuro, baixou a cabeça e ficou dormindo. As 10 horas que ela ficou lá, ela dormiu. O cara falou assim, você tem que ajudar aqui. Ela falou assim, minha filha, eu sou bartender. Eu trabalho de madrugada. Cheguei em casa às 6 horas da manhã. Você acha que eu vou ficar fazendo alguma coisa aqui? Aí a mulher, no segundo turno, liberou ela. Tem pessoas que acham que estão contribuindo para o processo democrático. Mas estão. Então, realmente. Sabe o que eu acho engraçado? Que tu vai ser mesário, tu não ganha porra nenhuma, nada. Porra. Tu perde seu dia. Mas senão seria inviável. Mas nem lanche, cara. Não, você ganha 2 dias de folga no trabalho. Tá que pariu. Eu quero saber quem é. Quem é que já tirou 2 dias de folga depois de ser mesário? É verdade. Iniciativa privada é difícil. Tem um cara que é um ex-aluno, ele vai casar agora com uma mulher que ele conheceu sendo mesário. Oh, que bonito. Chegou, foi lá, e a mó loirona, irada, pá, começou a trocar ideia. Era mesária também, e aí vai casar agora. Enfim, hoje em dia é bem tranquilo ser mesário, né? Por exemplo, a zona eleitoral que a minha também é no Rio e eu não transferi e nunca transferirei é no Clube Monte Líbano e, cara, é um paraíso eleitoral. Não é uma zona, é um paraíso eleitoral. Porque eu entro, sempre tem passarinhos cantando na sombra das árvores, sempre uma brisa. Estão lá os 5, 6 mesários sentados esperando. Ninguém na fila. Nunca. Eu nunca peguei fila pra votar. Bonito. Eu chego lá, assino um negócio, pego o comprovante lá. Branco, pego de volta. Cara, eu voto em 1 minuto. O meu processo eleitoral dura 1 minuto. É, bonito. Mas antigamente, quando eu votava no Banco Nacional, quando era cédula de papel, cédula. Aí era um perrengue pra... Era o inferno. Depois que acabava a eleição, tu ia lá pro ginásio lá da puta que pariu contar voto. Puta! Não, quando era papel era mais rápido ainda, que era um risco de cima a baixo, o urna acabou. Pô, acabaram com a graça da eleição, né, brother? É, porque antes tinha a parada do macaco Tião, né? É, pois é. Hoje em dia não tem mais essas opções. Votava no Tião Macalé também, etc. Podia ter um easter egg nas urnas, né? Ia ser maneiro. Já pensou? É. O macaco Tião teve 400 mil votos já. Caraca, que espetáculo, né, cara? Ficou em terceiro lugar. Pra quem não sabe, o macaco Tião era um... É o político mais conceituado do Rio de Janeiro, cara. Era o macaco velho do zoológico. zoológico do Rio de Janeiro, que jogava cocô em cima de todo mundo e todo mundo adorava, sabe? Tacava outras coisas também. Fazia outros gestos horríveis. E ele era bem famoso, né? E as pessoas votavam muito dele nas eleições. Né? Muito, muito? 400 votos. Tinha mais votos do que muito candidato, cara. É, excelente. Primeiro animal de zoológico que foi o precursor das eleições foi um rinoceronte. Ah, é? Zoológico de São Paulo, chamava Cacareco. Sério? 1958, ele teve 95 mil votos. Ai, caraca, muito bom. Nasceu de uma maneira que você podia fazer um quadradinho sem votar quem você queria, né? Fazer um quadradinho embaixo, assim. É, excelente. Exato, era o livre-arbítrio. Teve uma eleição que eu votei no Darth Vader. Você já... Darth Vader, cara. Darth Vader é poder, cara. Sempre uma grande briga entre o Estado e o município. Eu já até vi no Rio de Janeiro, no RJTV, o jornal local, uma briga entre dois secretários, um que era do município e o outro que era do Estado, sobre o problema da sujeira na praia. E eles brigaram ao vivo, cara. Falando, não, isso é do Estado, não, isso é do município, tarará, tarará. Ah, na época da dengue, né? Não, isso foi bem anos antes. Ah, não, porque a dengue é aquele jogo de empurra, né? A dengue é federal. A dengue não, é da Secretaria do Estado. Não, o prefeito que tem que ver a dengue. É de fuder, né? Tem que analisar o mosquito. Tem os mosquitos que são do prefeito, os mosquitos são do Estado. É fácil saber. O que dá despesa, normalmente, a prefeitura não quer. Na verdade, ninguém quer. Essa que é a briga do empurra. Exato. E o que dá receita, nego quer pegar de qualquer maneira. Lógico. Essa que é a parada. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, ela era administrada pela prefeitura. A Avenida Brasil é uma mega avenida que corta a cidade. Exato. Certo? Aí, guerras judiciais, o caralho, ela passou pro governo do estado. Ficou uma merda inacreditável. É mesmo? E depois a prefeitura conseguiu pegar de volta. Mas por que essa briga? Porque, afinal de contas, se você parar pra pensar, a Avenida Brasil só dá despesa, né? É um passivão. Não tem pedágio? Mas tem multa. Ah, garotinho. Não pode falar nome de político, Jovem Nerd. A ideia da multa não é sugar dinheiro e virar uma fonte de receita pro Estado. A ideia da multa é disciplinar o motorista. Exato. É uma repressão pra você não fazer merda. Faça merda, seu filho da p***. Exato. Ah, não, mas agora isso é na teoria, fonte, né? Exato, virou fonte de receita. Virou fonte de receita. Então, a gente tem os impostos, tem as taxas, tem as multas. A gente vai fazer o nosso cálculo aqui baseado nisso. Inclusive com as multas. Porra! Mas sabe de uma coisa? Em véspera de eleição não existe multa. É verdade. Tipo, dias antes, uma semana antes. Tô esperando a anistia chegar. Sempre chega. É. Tá pra chegar, sabe disso. É, sério. Os prefeitos mandam parar. A maioria dos prefeitos fala assim, ó, não é pra multar mais ninguém. Não, e dá anistia também, malandro. É, mas, tá pensando mas... em votar no cara. E aí, um dia antes, toma uma multa, ele, filho da puta. Não voto mais desse desgraçado. Aconteceu isso comigo, cara. Mas isso... Eu voltando, sexta-feira, voltando do trabalho, 3 horas da manhã, a minha casa, o meu prédio, fica em frente a um retorno. Só que não é bem em frente. Eu tenho que dar uma quebradinha na contramão. Ah, eu faço isso também. Aqui é igualzinho. Peraí, rápido. Peraí. 3 horas da manhã, tu voltando do trabalho, na sexta-feira? Tu tá de sacanagem com a minha cara. Ô, filho da puta. Tô um cara que trabalha muito, rapaz. Atendo, ele é batendo. Aí, tô voltando, pô, tava chovendo, eu falei, não vou dar a volta no quarteirão nem ferrando. Só que o portão de entrada, que é perto do retorno, tava quebrado. Tinha que entrar pelo portão de saída. Aí, na contramão, em cima da calçada, na chuva, 3 horas da manhã, aí fui rapidinho por cima da calçada. De moto, né? Moto. De moto. Isso, lambreta, de moto. Uma lambreta, não é uma moto. Lambreta. Deu uma buzinadinha, o cara começou a abrir. Quando eu olho pra parede, brother, eu vejo ficar vermelho, azul. Vermelho, azul. Aí eu olhei pra trás, a porra de uma... Saveiro da CET, cara. Aí eu falei, botei a mão na placa e acelerei com tudo, meu irmão. Filha da puta. Mas, porra, o tempo que eu fiquei olhando pra parede, ficando azul e vermelha, deu tempo dos caras anotarem até o chassi da minha moto, cara. Aí eu falei, pronto, me fudi. Caraca, velho. Porra, os caras não têm coração, né? 3 horas da manhã na chuva, eu de moto, os caras vão me multar. Aí nunca veio essa multa, né? Aí eu lembrei, porra, mas é véspera de votação, de eleição, mas os caras não vão multar nem fudendo. Mas aí é quando você tá falando assim, véspera é 15 dias, né? Um mês. Porque ano de eleição, cara, é quando você recebe mais multa na tua vida, é ano de eleição. Vocês podem prestar atenção nisso. Eles fazem uma parada. Não, eles fazem uma parada. Pra juntar dinheiro pra campanha, pô. Claro, pô. Você, ó, meu pai recebeu uma multa outro dia do IPTU dele. Olha só que sacanagem. Recebeu uma multa e a multa era relativa a um IPTU que ele não tinha pagado há 5 anos atrás. Então, o que eles fizeram? Eles não mandaram a multa quando, no mês seguinte. Eles deixaram acumular juros quando deu 5 anos, que é o máximo que você pode ter de negócio de cobrar. Eles mandam a multa com juros de 5 anos. Porra, tá de sacanagem, né? Então, beleza, o prefeito administra o município e todas as suas subfunções em trânsito, policiamento, saúde, saneamento. Policiamento não, só a parte municipal. PM sim, não tem nada a ver com a prefeitura. A PM não tem nada. Nem Polícia Civil, nada a ver. Polícia Civil também não. Polícia Federal, muito menos. Não, porra, aí tá no nome. Ah, mas o teatro municipal, não se esqueça. Aqui no Rio tem a Guarda Municipal, pra quem não sabe, nem que é da prefeitura. A Guarda Municipal, existem vários agora municípios do... Né, mas acho que começou no Rio de Janeiro. Não pode ter arma, né? Tem um amigo meu que ele é PM hoje em dia, mas ele foi guarda municipal. E aí eu fiz uma... Quando eu tava fazendo faculdade de jornalismo, eu fiz uma entrevista com ele e o cara falou que ele tinha arma. Ele era guarda municipal e tinha arma. Porque a lei diz que você tiver registrado, você pode ter a arma ou em casa ou no seu local de trabalho. No caso, o local de trabalho dele era o camburão da guarda municipal. E aí ele levava... A gente escolhe o prefeito na votação, mas a gente não escolhe os secretários do prefeito. Os secretários são como se fossem os ministros do governo federal, assim, né? Sim, sim. As secretarias administram meio ambiente, saúde, etc. E são cargos de confiança. Aí que vem o cabidão de empregos gerados pelas alianças, não é, Azaghal? Exatamente, Jovem Nerd. Essa é que é a parada. Esse é que é o esquema do cara querer ser prefeito pra caralho. Ele não só ajuda a si mesmo. Ele ajuda uma penca de gente. Exato, exato. É dessa forma que agora, aqui em Curitiba, tá muito engraçado, né? Tem dois candidatos e aí tem a propaganda eleitoral. E aí, no final, vem uma mega narração das coligações. Isso, em acelerado. O cara fala, vote Crimeudinho para a continuação do... É ridículo, cara. É ridículo. É aceleradinho, sabe qual é? Exato, exato. O Azaghal falando o nome dos partidos da coligação parece aquele desenho, acho que é do Pato Donald, que ele veio pro Brasil. Tem um bicho louco. Eu lembro disso. Mas aí as coligações são essas, né? Você vai ganhar pra prefeito, mas a secretaria XYZ vão ser de partidos tais. Você vai botar meu amigo. Mas aí, Azaghal, eu te pergunto. Ok, né? O prefeito vai ajudar um monte de pessoas que ajudam ele na campanha, certo? Sim. Fale para os seus eleitores votarem em mim e eu te coloco aqui numa secretaria, eu dou emprego pro teu sobrinho ou qualquer porra assim, certo? Ah, não. Quando é o caso do partido, normalmente é em troca de cargos. Pros partidos, não. Partido Pebola Pastel tem a Secretaria da Educação. Certo. Né, e ele vai fazer todo o gabinete de educação com a galera dele. Com os coligados dele. Certo. Esse é o esquema principal dessa parada. Agora, além disso, tem a galera que apoia financeiramente a campanha. Ah, verdade. E aí o esquema é mais sinistro. Mais sinistro. É, porque eles trocam por licitações, por... É lógico. Né? Então, é tudo corrupção, mas eu penso assim, se você fizer um acordo desse, do tipo, vai demorar 3 anos pra sair um alvará, eu vou te dar R$500 mil pra sua campanha e esse alvará sai em uma semana. Eu acho que é um tipo de corrupção que gera menos problemas, não é pior ou melhor, mas que gera menos problemas do que, por exemplo, fazer um esquema de tirar remédio de um posto de saúde ou comprar uma ambulância com dinheiro que é reservado pra saúde pra desviar verbo, entendeu? Se for colocar na balança, é óbvio, né? Que não, mas na verdade, assim, piores a gente do tem que outro. Encarar que tudo é errado, né? Mas cara? É errado, tudo, né? Exatamente, cara? Exatamente. É, outro esquema que tem também é do cara participar de uma concorrência já marcada, né? Sim. Sei lá, pra construir um prédio. Peraí. Não existe licitação não marcada no chat. Sim, mas teoricamente, como o Dudu põe várias vezes, na teoria, uma licitação é um processo pelo qual você escolhe um prestador de serviços que lhe oferece as melhores condições. Sim, exatamente, a ideia. E eu formulei essa frase enquanto estava falando. Porque, olha só, justamente o governo tenta impedir que haja um favorecimento. Exato. Para uma empresa ou outra. Tanto que, normalmente, as concorrências funcionam da seguinte forma. Você leva a sua proposta lacrada. Não é lance, tu manda por e-mail, não. E aí vão ser abertas as propostas e aí quem tiver as melhores condições ganha a licitação, a concorrência, certo. Que seja. Só que... Não estou dizendo que isso vai acontecer com o cara que você vai votar. Presta atenção. Mas existe uma forte possibilidade... dele participar de um esquema parecido com esse. Sim. Que é um cara que, por um acaso, ajudou ele na campanha. Por um acaso, né? Vai ganhar a licitação. É possível. Isso. E aí não para aí. Porque aí uma obra, por exemplo, que custe, vamos supor, 100 mil reais... Uhum. Pra falar baixo, pra gente fazer a conta fácil. Certo. Ele vai botar na licitação que custa 500 mil reais pra fazer a conta. Sim. 20% fica pro tal prefeito que não é esse que você vai votar. Exato. Não, Azaghal, na verdade ele bota menos. Se é uma obra que custa 100 mil reais, ele bota dentro do envelope lacrado dele, que custa 80 mil, porque ele já sabe que o outro não vai conseguir fazer por 80 mil. Claro. Aí ele fala que vai custar 80 mil, ganha a licitação, e aí sim a obra passa a custar 500 mil, porque ele fala que teve uma chuva que destruiu os tijolos, o cimento secou porque teve uma praga de gafanhotos sugadores de cimento, e aí... Esse dinheiro dos gafanhotos é que vai pro prefeito, que não é o que você vai votar. 20% que é o valor tabelado de comissão. De comissão. A gente fala isso de uma maneira bem didática pro nerd entender isso, chama-se superfaturamento. Um martelo custa 1.500 reais, é isso, cara? É, exato. Isso. O poste custa 100 mil reais. Exato. O poste custa 100 mil. Então lá na verdade, o poste custa 100 mil, ele vai colocar na nota dele, que é 500 mil, vamos dizer assim. O cofre da prefeitura vai pegar 500 mil, vai pagar 100 mil do poste, e os 400 mil eles vão arranjar da maneira que eles querem. Isso acontece direto, cara. Direto. Uma vez eu tava lendo o DO, pra quem não sabe, é o Diário Oficial, o jornalzinho, que é de graça e tem... Sim. Prestando contas, né? Aí, vem cá, eu tenho uma pergunta pra fazer. Ele é de graça, mas ele fica onde, assim? Em banca de jornal. Qualquer banca de jornal tem Diário Oficial? Qualquer. Uhum. Eu posso chegar a falar ver um Diário Oficial? E tem na internet. Sim. Caraca, eu nunca soube disso na minha vida. Eu sei que ele é de graça, mas eu não sabia onde catar. Tem algum quadrinho do Diário Oficial? Então, mas aí eu peguei um Diário Oficial e tava lendo prestação de contas. Sabe furador de furar papel? Eu vi um furador de papel que custava 180 reais. Cara, é enlouquecedor. Tá ali na cara, embaixo na lista de todo mundo. Só que acontece. Agora me fala, quem lê? Quem lê o Diário Oficial? Não, e o Tribunal de Contas, que teoricamente, porque assim, o Estado cria meios de se policiar. Então os caras falam assim, vai que o prefeito, por um acaso, é um filho da puta. E vai que ele vai favorecer alguém que por um acaso ajudou ele na campanha. Não é normal, mas pode acontecer. Né? Na Suíça acontece pra caralho, por exemplo. Aí o governo cria pra fiscalizar, pra se autofiscalizar, certo. O Tribunal de Contas. Sim. Que teoricamente ele vai verificar as contas. Sim, mas acredite, existe uma força no Brasil que quer fazer a parada direito. Sim, sempre tem. Existe. Mas, se a parada passou, é porque o Tribunal de Contas não tá fazendo o trabalho direito, na melhor das hipóteses, ou tá no esquema. É verdade, cara. Porque assim, o trabalho dos caras é verificar. Não, se tá no Diário Oficial, não, puta que pariu. A grande instituição do Tribunal de Contas, podemos falar de seres humanos que trabalham no Tribunal certo, de Contas. Certo, que assim, a gente já tá falando da instituição podre que tá aí, mas sim das pessoas que estão lá e certo. São fracas e podem, né, a erros. Exato. Ah, né? Tem uma história boa da Suíça. Boa, tava contando, né? Foi um brasileiro pra lá e a votação lá é no meio da rua. Tem uma urna na rua, você vai lá e bota seu voto. Ah. Ele chegou e falou pro suíço, mas peraí, e se o cara chegar e votar duas vezes, por exemplo? O cara, quê? Como assim votar duas vezes? Os vereadores, senhor Tucano. Cara, se o prefeito, as pessoas têm dúvida do que faz, vereador, fudeu. Eu admito a minha ignorância, não faço a mínima porra ideia do que um vereador faz, cara. Não faço ideia. O vereador trabalha na Câmara dos Vereadores. Porra, até aí o orégano, né, cara? Mas e aí? De vez em quando eu fico assistindo as sessões na Câmara daqui de Santos. É engraçado, cara. Pela TV ou ao vivo? Pela TV. A noção de civismo não chega tanto, cara. Toda a Câmara de Deputados, de vereadores, e até no Distrito Federal, toda a Câmara tem um espaço pro cidadão ver, assistir as sessões, tudo que você que tá na sua cidade, qualquer cidade quiser ver, você pode ir na Câmara e assistir à vontade. Então dá pra fazer isso, fica o dia inteiro lá. Geralmente tá vazio esse local, né? Ultimamente o plenário tá mais vazio do que a própria. É impressionante que o cara passa 4 anos reclamando, esses políticos, não sei o quê, político safado e tal, não sei o quê. Eles sempre votam nos mesmos caras, nunca vão ver o que esses caras estão fazendo por eles. Eles só querem saber do quê, a maioria só quer saber do quê. Votei no vereador tal porque ele vai arrumar emprego pra mim. Aí tem aqueles empregos que é por contrato, que não precisa fazer concurso, e o cara tá feliz, cara. O cara vai lá, trabalha no combate à dengue. Sim. E tem uns vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Qual a diferença dessa estirpe? Vocês já falaram o que o vereador faz? Não. Não. Então, cara, antes de você ir pro senador, que não é agora... Vereador é do poder legislativo. Olha. Ele faz as leis, né? As leis do município. Municipais. Do município. O mais legal é saber como é eleito alguém para um cargo do legislativo. Sim, como? O pessoal reclama das eleições nos Estados Unidos, né? Que nem sempre o cara que tem mais votos é eleito, né? Que foi o que aconteceu com o George Bush. Sim. Para cargo legislativo, o problema é que, assim, o voto, você não vota no candidato, você vota no partido. O voto pertence ao partido. Ué. Tanto é que existe agora a lei de fidelidade partidária, que você não pode se eleger pelo blá blá blá, e depois de eleito passar para outro partido, porque o seu cargo é do partido e não seu. Ah, tá. Não, mas tudo bem, mas você, o vereador chega na TV e fala, meu número é 5 dígitos. E... mas você pode votar só em 2 dígitos, se quiser, dando voto para o partido. Mas sabe... Então, Jovem Nerd, mas o cara pode não ter tido nenhum voto e mesmo assim ser eleito. É? Como assim? É verdade isso? Não, peraí. O cara não precisa de um número mínimo de votos para ser eleito efetivamente? O cara não. O partido ou a coligação precisam, mas... O cara não. Que é isso? Quem escolhe então o partido? Não. Veja bem. Barack Obama tá lá... candidato a vereador. Mas ele pede votos para o nome dele, é o número dele. Isso. E aí, se esse cara conseguir 100 mil votos? Ele pode não ser eleito. Ué? Como ele pode também não ter nenhum e ser eleito? Ó, a conta é o seguinte. Existe um negócio que chama coeficiente eleitoral. Você pega o número de votos válidos, que é excluindo os brancos e nulos, divide pelo número de vagas. Então, vamos supor que uma cidade tenha vaga para 9 vereadores. Pega o número de votos válidos, divide por 9. Esse vai ser o coeficiente eleitoral. Aí, o partido como um todo, tem que ter, no mínimo, esse número do coeficiente eleitoral. Então, pega todos os candidatos desse partido, soma-se os votos e vê se chegou nesse coeficiente. Eu tenho marcado aqui, ó, pra ficar mais didático. O partido A teve 1.900 votos. Sim. O partido B teve 1.350. O partido C, juntando todos os candidatos dele, só teve 550. O outro partido teve 2.250. Então, somando todos, vai dar 6.050 votos válidos, tá? Pra preencher 9 vagas, você divide esses 6.050 por 9, dá 672. Aí nós vemos que aquele partido C, que teve 550, não chegou ao coeficiente eleitoral. Certo. Por mais que ele tenha tido um só candidato e ele teve 550 votos, esse candidato, ele pode ter sido o mais votado da cidade, que ele não vai ser eleito, porque o partido C não tem direito a nenhuma vaga. Então, aí a gente divide proporcionalmente pelos partidos. O partido A vai ter direito a tantas vagas, o partido B vai ter direito a tantas vagas, o partido D vai ter direito a tantas vagas, correto? Certo. Partido C, nenhuma vaga. Aí, os mais votados do partido A tem três vagas, os três mais votados do Partido A são os eleitos do Partido A. Ah, saquei. Os dois mais votados do Partido B vão ser os vereadores, e assim por diante. Então o voto para o partido, no caso do vereador, se eu votar só no partido, eu não vou estar beneficiando nenhum vereador, mas eu vou estar sim beneficiando o partido para ele alcançar o coeficiente, certo? Exatamente. Ah, saquei. Isso aconteceu numa eleição, acho que foi em 2002, com o doutor Enéas. Aham. Isso. O doutor Enéas foi candidato a deputado federal e teve a votação recorde do Brasil, foi mais de 1 milhão de votos. 1 milhão e cacetado. Espetacular, doutor Enéas. Fenômeno. Aí o que aconteceu? Ele levou todos os candidatos. Ah, sim, eu lembro disso. Porque ele tava com um coeficiente gigante. Exatamente. Então ele tinha direito a 7 deputados junto com ele. Aí ele elegeu um cara chamado que é tio de uma amiga minha, teve 275 votos. Que isso? E é justamente isso que acontece às vezes, por exemplo. Muita gente entra no partido de pequenos, aí se elegem e depois muda de partido. E aí eles queriam aproveitar a barbada. E é assim, por isso que foi depois a lei da fidelidade partidária. Pra isso não acontecia, porque virava uma mamata. Na última eleição, tinham 5.659 candidatos a deputado federal no Brasil. Sabe quantos se elegeram por conta própria? 32. Olha só, o resto foi tudo na rebarba. Exatamente. Eu continuo sem saber o que o vereador faz. Existe uma lenda que se você votar, sei lá, no voto nulo, o voto vai pro partido que tem o maior número de votos. Branco. Isso é uma lorota do caralho. Se você votou branco, você não votou em ninguém. Como é que vai pro voto de quem tem mais votos? Na verdade, assim, a diferença do branco pro nulo, pelo que eu não sei se eu tô certo, porque eu já pesquisei em vários sites e cada um fala uma coisa diferente. Mas é o seguinte, a diferença do nulo e do branco, quer dizer que o nulo, você não quer que ninguém seja eleito. O branco... Você quer que qualquer um seja eleito. Correto. No branco, teoricamente, então, seria adicionado ao cara que tem maior número de votos. Que não faz sentido nenhum. Eu quero que qualquer um, não é que aquele. É que qualquer um. Eu acho que isso não existe mais. Mas a gente vai ficar sabendo logo, logo, quando esse Nerdcast sair, que alguém vai saber. Com certeza. Então, olha só, presta atenção. A lenda que eu sei do voto branco é que o filho da mãe que tava lá contando no ginásio abriu uma cédula branca e marcava lá o candidato que ele mas queria. Mas é por isso que todas as eleições, quando era no papel, que era cédula, toda a contagem tinha fiscais de todos os partidos, né? Porra, ia fiscal e atrás de fiscal, claro. Cacetada. Mas nada impede. Pra evitar isso aí mesmo. Fraude Bom, existia. É fraude eleitoral, João. Fraude eleitoral. Um deputado estadual, eu sei que faz as leis do estado. O vereador isso. Do município. Exatamente, a mesma coisa. Por que não é deputado municipal, pô? É, ser mais fácil. Tá que pariu, cara. Que país estranho. Agora sim entendeu, né, Zagão? Agora sim. Pronto. Então ele apresenta o projeto de lei, os outros votam. É o deputado municipal. É isso. Simples, só isso. Vereador Jovem Nerd vai querer instituir que domingo é o dia que todo mundo tem que jogar RPG. Aí ele vai levar... Porra. Ele vai, faz o discurso dele e tal. Isso e... é uma p*** do c*** essa discursada, né, cara? É, mas... É, Deus seja louvado, cara. Mas a ideia é que a pessoa apresente aos Ai, outros. Ai, se imagina numa situação... Se não situação... fosse assim, como é que ia ser? Sei lá, e-mail. Faz um vídeo de 10 minutos no YouTube. Bota no YouTube, tá bom. Porque se você olhar o canal da TV Whatever, TV Política... Sim. O cara tá lá se esbravejando, falando... Caralho, e nego, tá nem aí, eu cara. Sei. Tá dormindo, tá fazendo unha. Eu sei. Tá jogando palavra cruzada. Eu sei. Porque... É uma idiotice. Porque isso é a prática, porque na teoria... Na teoria. Olha, o cara vai lá, apresenta, olha gente, esse é o meu projeto, eu quero beneficiar o povo dessa forma e eu conto com vocês. Se vocês gostarem, vão no meu gabinete, leiam o projeto e votem. Sim, mas na prática é uma porrada de data venha. Data venha. Ah! Não é, cara? Na prática é o que acontece é o seguinte, chega no teu gabinete, aí ó, tem um projeto de lei, eu quero passar, se você votar, eu te arranjo essa maracutaia e pronto. É claro, claro. E quando o cara vai discursar, ninguém tá nem aí, porque a parada já tá certa, cara. Sabe o que é legal nas sessões das câmaras, assim? É que não é só lei, né? Porque ele é um canal de comunicação com a população também, os vereadores, né? Uhum. Tem as indicações, que o vereador oferece sugestões, né, pro prefeito, tipo, falar que tem uma rua esburacada, fulano de tal pede providências pra rua rua X que tá vazando um hidrante faz 6 meses. Uhum. Requerimento, que é tipo outro, você prestar a homenagem. Vamos agora fazer um voto de louvor ao senhor Pafúncio de Almeida Neves, que foi presidente da Associação de Amigos do Grajaú, de 1952 a 64. Uhum. E aí faz aquela palhaçada toda. Todo mundo bate palma. É, aí vai a família do Dr. Pafúncio, vai lá, fica emocionada. Finalmente reconheceram o Pafúncio. Aí ganha, sei lá, a chave da cidade. A chave da cidade é uma coisa legal. Coisa inútil do cara. É. Ah, tu fica com a chave ou tu tem que devolver depois? Acho que tu fica com a chave. Aquela porra daquela chave gigante. Quem é que tem na decoração da casa a chave da cidade? Quando eu era pequeno, sabe aquela parada de cidadão honorário? Sim! Eu não sei porque, eu acho que a palavra lembrava, assim, mas eu sempre achei que cidadão honorário era só, assim, por um determinado tempo. Honorário, pra mim, tinha a ver com hora, e não... honra, tá ligado? Seu maluco. Cidadão honorário, é. Durante aquela festa, ele é cidadão da cidade. Tá, merda. Eu tava com o Zagal, o que ele acha da lei seca antes das eleições? Olha só. Cara. Mas agora não bebe mais, pra começar. Exatamente. Né? Mas já bebeu muito na lei seca, viu? Olha só, eu acho o seguinte, a lei seca nas eleições, eu acho o seguinte. A ideia da lei seca original é que pras pessoas não ficarem inconscientes ou loucas no dia da eleição. Sim, pra todos, né? Votarem. Pra ter uma ordem controlada. É pra evitar tumulto, porque é uma época que os nervos ficam à flor da pele, os militantes começam a querer brigar, se tiver bêbado, deu, né? Mas isso é uma idiotice, porque, beleza, você pode proibir os bares de vender e tal. Mas, cara, num país que mal tem fiscalização, como é que você quer impor alguma coisa? Eu encontrei uma vez dentro da urna eleitoral, cara, um bolo assim desse tamanho de centinhos. Centinho de vereador. Cara... isso, cara. Porra, aí eu peguei, olha só o que eu fiz. Eu peguei o Santinho, eu fui no terreiro aqui perto de Copacabana. Eu fui lá. Foi preso, crime eleitoral. Filha da puta, gente, porra, Santinho. Fui denunciar. Falei, foi na zona tal, não sei o quê. Porra, cara, o nego fez nada. Você acha que nego vai? Nego nem saiu. Abriu uma cerveja e mandaram você pra casa. É, pois é. Fiscalização pra quê, pô? Olha só, é proibido boca de urna, né, no dia da eleição. Uh-huh. Você fica lá com bandeira. Cara, eu estava lá em frente à minha sessão eleitoral e tinha uma galera com a bandeira vermelha dali, a galera com a bandeira amarela dali, e outra galera distribuindo folheto, e no centro deste triângulo maldito, 2 PMs conversando, eu olhando, sabe, essa situação. Cara, mas olha só, se põe no lugar dos PMs, 2 PMs vão fazer o quê, cara? Pois é, mas galera, acabou ontem, galera, hoje não vale mais, é isso que eles vão fazer? Cara, eu cheguei a falar com os PMs. Falou o quê? Olha aí a porra da boca de ouro. Deve ter levado um tapa na cara. Eu já fui do Grêmio do meu colégio. Eleito e reeleito. Olha que bonito. Meu professor de filosofia parabenizou minha chapa dizendo que enganar o povo 2 vezes é mais difícil. No primeiro ano, a gente ganhou sozinho e tal, né? Fizemos uma puta festa no Maximus, que não existe mais. Uhum. Né? Foi foda. Foi uma administração festeira foda, né? Aí também o Grêmio vai se preocupar com o quê, né? Grêmio do colégio é isso aí, zoação, sabe? Ah, claro. Aí, no ano seguinte, pra gente conseguir se reeleger, a gente tem que fazer uma coligação. Ó. Com outro partido de umas meninas chatas pra c***alho. Olha aí o Azaghal no mundo da política. É, cara. Aí a gente fez a coligação e aí derrotou a chapa de um cara gordão. Mais chato que as garotas, sabe? Foi, a gente optou pelo menos chato. Mas aí, você teve que dar algum cargo pras garotas? Sim, elas entraram com metade, a gente mandou metade dos nossos embora. Ah, meu Deus! E fizemos um partido híbrido, né? O importante era ficar a alta cúpula, né? Sim, nós ficamos. A alta cúpula permaneceu. Uhum. Mas aí foi um saco, porque elas queriam opinar em tudo, sabe? A gente podia cobrar mais pela carteirinha de estudante. Já não consegui. Caraca! Eu lembro uma vez que eu fui ao Rio, cara. O Azaghal veio me buscar na rodoviária. E aí sentamos, tomamos cerveja, ficamos bebendo, não sei o que. Ele, pode beber, Tucano. É tudo por conta do Grêmio. Olha que desvio de terras do Grêmio. Olha, se tu soubesse como carteirinha de estudante dá dinheiro. Pera, lei seca, eu quero chegar na lei seca. Sempre tem que ter a festa do colégio, né? Aí essas mulheres resolveram fazer a festa e a gente falou, então beleza, vocês organizam tudo aí, vamos ver se vocês conseguem fazer direito, né? Ah. Alugaram lá uma boate, fecharam a boate no Leblon e tal, só que as idiotas marcaram a festa véspera de eleição. Lei seca. Que ótimo. Aí beleza, o fato de ser lei seca já era um problema. Agora a questão é que eles estavam vendendo álcool no dia de lei seca pra menor de idade. Puta que pariu. cara. Tava mó balbúrdia, nego loucaço. É. Cara, no meio da festa, eu me enchi os culhões daquelas mulheres se achando que tava mandando bem pra caralho. É. Fui no orelhão, liguei pra polícia. Aí, tá tendo uma festinha na boate tal, birita pra tudo que é lado, lei seca, menor de idade, tarará, e fiquei só esperando chegar a polícia. E veio? Veio, veio. Fui pedir uma tequila, o cara, não, não, a gente não tá servindo por enquanto. Olha aí, cara. É, só esperar a polícia ir embora pra voltar a servir, né, cara? Ah, meu Deus, pra frente, Brasil! Lei seca é isso aí, cara. Quando eu era pequeno, eu não entendia por que no dia da eleição, o restaurante que a gente ia todo domingo, tava servindo Guaraná de 2 litros. Não era nem de 2 litros, era aquela garrafa de vidro de 1 litro, sabe? Uhum. Todas as mesas tomando Guaraná, família. Eu falei, nossa, o Guaraná tá saindo hoje, né? Mas eu tenho só uma opinião. O pessoal fala muito, todo mundo fala muito, mas, porra, os eleitos... Eles nada mais são do que o reflexo da sociedade. Sim. O cara que tá lá roubando, ele não chegou lá sozinho. Ele foi votado, certo? Certo. Quando esse cara é reeleito, é que nem mulher de malandro, né? Que gosta de apanhar. Isso você é verdade. Você sabe que o cara é safado e vota de... Se você que votou nele tivesse no lugar dele, 99% de chance de roubar que nem ele. Só não rouba aqui no Brasil quem não tem chance, eu acho. Olha isso. Não, mas se você parar pra pensar, em um certo grau, é verdade, cara. Qual é, assim, não estou acusando ninguém. Se você, por um acaso, tiver a oportunidade, você deixa passar. Ah, o cara esqueceu de cobrar a garrafa de vinho de R$800. Uhum. Whatever, azar uhum. dele. Aham. Né? Isso já vem. Não, não tô falando que é todo mundo, mas a maioria vem. Ou vem. Não, mas tem quem faça. Sim. Eu botei lá no meu blog, no Câncer de Jack, uma lista de coisas que você faz. Perguntando, na verdade. Que você, as pessoas, né? Em geral, genericamente. Sim. Do tipo, você faz ligação pessoal pelo telefone de serviço? Você faz? Você que está ouvindo, já ligou? No celular. Ah, não celular. Vou ligar do meu celular. Vou ligar. Ou então, sabe o esquema mais agressivo? Orelhão liberado. Sabe aquele orelhão, o telefone público, que liga internacional sem botar moeda? Aí faz a fila das pessoas pra ter o prazer de ligar internacional. Vagabundo liga pra Tóquio, não sabe com quem tá falando, mas só pelo prazer de estar. É de grátis, né? Você imprime trabalho da escola da sua filha ou da sua faculdade na impressora do serviço? Caraca, esse é um clássico. Quando eu trabalhei lá na TVE... TV Brasil... Fez um documentário com as câmeras de lá. Não, cara. A galera da informática botou uma parada lá que vigia o que você imprime, né? Pra fazer um relatório. E, cara, em um mês lá, cara, imprimiram 2 livros 7 do Harry Potter. Ah, vou te falar aqui uma vez. Que já fiz uma coisa parecida, mas ele também foi por vingança. Tu já deve ter impresso o Batalha de Apocalipse pra fazer revisão umas 500 vezes no trabalho. Eu fiz isso com o Draconiano, cara. Não, foi... O primeiro estágio que eu fiz, os caras me mandaram embora numa sexta-feira. Eu nem sabia que eu ia embora, tava tudo certinho, tava durando o estágio. Os caras chegaram pra mim e falaram: olha só, você não precisa mais vir a partir de amanhã. Aí eu falei: beleza, beleza. Eu, na época, eu jogava Vampire, né? Tava com o livro de Vampire na mochila, né, cara? Aí eu esperei das 6 horas, todo mundo foi embora e tal. Aí quando as luzes começaram a se apagar, eu peguei. Tinha uma máquina de Xerox lá, né? Eu abri a máquina, peguei aquela última página do livro de Vampire, que tem a ficha, né? Botei, apertei 1-0-0-0. Entra. Cara, tem ficha de Vampire até hoje daquelas aqui, cara. Fez bem. Ficha de RPG é sempre necessário. Você vai ao supermercado e a caixa do supermercado cobra 12 cervejas, embora você tenha levado 18 latas. Você alerta sobre o equívoco ou fica calado? Olha, eu vou te dizer que eu já alertei muitas vezes pessoas que cobraram a menos. Eu não alerto, sabe por quê? É a porra do trabalho dela. Se ela é incompetente, ela tem que pagar, cara. Mas, pera aí, nesse caso... Ela não vai ser... Não vai pagar nada, porque ela simplesmente deixou de pagar, de cobrar 6 latas. Que é diferente da próxima pergunta, que é você vai ao supermercado e a caixa te dá o troco errado. Você devolve ou embolsa? Porque o primeiro, a despesa cai pro supermercado. No segundo, cai na caixa. No supermercado, entre aspas, amigo. Porque diferença de estoque, normalmente, é cobrado de alguém. Não fica pro mercado, não. Não, mas aí não cai diretamente pra pessoa. As empresas lojas americanas, Pão de Açúcar, essas coisas, já tem a cota de quebra delas, né? Nas americanas, a cota de quebra de bala e chiclete é 95%. Quem nunca roubou chiclete da Americanas, cara? Até minha mãe já. Eu não, cara. É furto, cara, não é roubo. Uma vez a gente tava jogando RPG e a gente pediu um lanche no Bob's, certo? O cara trouxe o lanche e aí tava aquela confusão de... Sabe quando, assim, cada um queria pagar o seu? Aquela pobretada toda, quando a gente não tem dinheiro. Cara, é horrível, né? Um tava com a nota de 50, outro com a nota de 20. Uhum. Aí a gente falava assim, olha, traz um troco de 20 pra 50. Traz outro troco de 18. É. Aí, óbvio, o cara se confundiu tanto. O lanche não só saiu de graça, como a gente ficou com 18 reais do cara. Caralho, cara. Cara, foi horrível. A gente ligou pro Bob's e tal e falou. Ligaram? Ligamos, porra, coitado, né? Mas o cara nunca veio buscar os 18. Não veio? Não veio, cara. É, achou que era trote. Sei lá. Acho que vocês não pegaram a porrada. Próxima pergunta. Aconteceu aqui com uma conhecida minha. Você compra uma TV de LCD e manda entregar. 3 dias depois, eles entregam na sua casa. Mas, uma semana depois, entregam outra TV e pedem desculpas pela demora. Olha! Essa é foda. E aí, meu irmão? Que tu faz? Que você faz? Não, obrigado? Vamos começar o jogo da verdade. Eu quero saber, Jovem Nerd, você fala, não, amigo, já recebi a minha obrigado? Olha só. Vamos ver. Valendo tempo. A mãe dela ligou, e aí os caras foram lá e devolveram o dinheiro. Oh, peraí. E pegaram a TV ou não? Hã? Não. Não? Não. A mulher ficou com 2 TV em cima grana? Caraca! Muito bom, cara. O que mais? O que mais? Manda ver que estamos... Tá bom o joguinho. Domingo à tarde, você tá indo no restaurante de sempre, onde o dono é seu amigo. O problema é que você saiu tarde de casa e o restaurante está com uma bela de uma fila. Aí você usa da sua amizade para furar a fila ou espera pacientemente? Isso eu respondo. Já fiz várias... Mas vai... Meu irmão, se eu conheço o lugar, eu não enfrento fila, mas nem por um... Eu vou lá na frente, dou aquela opa, e o cara já, sabe, já tira a correntinha. Fica pra trás quem não conhece, cara. Eu não estou me justificando. Mas, se você é um frequentador assíduo daquele lugar, é aceitável que você tenha um tratamento preferencial. Tá bom. Não é? O comerciante vai sempre querer dar mais preferência a você. Exatamente. Eu vou lá sempre, tô sempre enchendo a cara, sempre caindo de bêbado lá dentro. Porra. Afinal, o comerciante não está se importando com a felicidade dos outros. Exato. E sim com o dinheiro no caixa. Cara, olha só. Se tem fila na porta de um lugar, o cara tá cagando pras pessoas. Porque a fila faz a parada funcionar. O brasileiro olha pra uma fila e ele fica maluco, cara. Ele tem que entrar na fila e tem que saber o que tá rolando lá dentro. Porque se tem fila, é bom. Exato. Não é? Uhum. Então, cara, o cara que tá na fila esperando, ele tá feliz de estar na fila. Ah, deve estar, porque né? Porque ele sabe que vai entrar numa parada foda porque tem uma fila na porta. Eu já vi nego em fila grande, 3:30 da manhã. Então? A irmã de um amigo meu, que ela saía só pra ficar em fila, ela não entrava nos lugares, ficava na fila. Não. Aí, eu tô te falando, cara. Peraí. Qual era a profissão dessa garota? Não, pô. Não, era... Ela vendia bala, isso. Não, cara, era... Foi barato, cara. Tinha uma galera que fazia isso. Aí, tá louco? Tô falando, quando tava quase pra entrar, não tá legal. Vai pra outro lugar, pega outra fila. Fica só na fila, a noite inteira na fila. Tô te falando essa parada. Caraca, isso é algum distúrbio, cara. A noite na fila, não, mas aí tem os bares do lado, aí você comprava bebida no bar, ficava tomando na fila, conversando na fila, depois ia pra outra fila, ficava a noite inteira nas filas, cara. Não entrava em lugar nenhum. Cara, entre ir pra fila e ir pra um encontro de cosplay, eu prefiro ficar na fila. Você tem um amigo que é dono de uma empreiteira ligado ao prefeito da cidade. Porra! Aí ele te chama... É daqueles que ajudou na campanha, sabe? Sei, por um acaso. É, ele te chama pra jantar fora e te leva no melhor e mais caro restaurante da cidade. Aí no final vem a conta e ele diz, não, é tudo por minha conta. Sabendo que a grana do teu amigo vem de maracutaias, você... insiste em pagar ou relaxa? Peraí. Como é que você sabe? Ah. Olha só. Aqui, Maracutaia foda, prefeitura, cara. O cara falou isso pra você na mesa? Uhum. Ou você ouviu você falar? Não, você falando é amigo. Mal do cara. Você é amigo dele, cara? Que nem eu sou seu amigo e eu sei que você botava câmera nos motéis, cara. Nos quartos. Ah, que mentira. Olha, as pessoas vão acreditar. Eu vi um documentário outro dia do cara que tem um bar, que ele herdou do cara, e quem frequentava o bar era o Al Capone. E o cara vendia cerveja pro Al Capone, whatever. Porra. É. Né? Alguma coisa que o Al Capone faz deve ser lícita, né? E certamente é esse dinheiro que ele usa pra pagar a cerveja. Levando em conta que era lei seca, né? Então tem essa. Você acha um bolo de dinheiro na rua, mas percebe que tem um cara bem arrumado procurando alguma coisa. Você pergunta que se ele foi ele que perdeu o dinheiro ou dá uma de Juca? Eu só tenho uma coisa a dizer. Não sou uma pessoa preconceituosa. Só porque o cara está arrumado não significa que o dinheiro é dele. Exatamente. Se perguntar pro cara, é claro que ele vai falar que é. É lógico, não? Cara. Esse dinheiro é seu? Não, não, obrigado. Não. Só tô aqui procurando minhas lentes. Porra! Outro exatamente. Dia, outro dia... Se bem que se alguém perguntasse isso pra mim, eu ia ficar tão bolado que era alguma pegada. Que eu falar que não. Já vi o dinheiro cair do bolso da pessoa. E é óbvio, você vai e olha, caiu. Pisa, espera a pessoa ir embora. Eu já pisei no dinheiro, já pisei. Eu já pisei. Aquela passada louca pra frente, caiu. E aí, para. Na fila do McDonald's eu só tinha dinheiro pra comprar um número. E um número é pouco pra mim, né? Aí achei 10 mangos no chão, pisei. Que vida. Pisei, olhei pros lados, assim, aí fui bem devagarzinho, peguei, aí pedi dois números. Não, se a pessoa caiu o dinheiro da bolsa, do bolso, da carteira, você vai e avisa, olha, caiu o seu dinheiro. É. Normal. Agora, o dinheiro tá lá, abandonado, com frio na rua. É diferente, né, cara? Dinheiro na mala. Cara, sabe o que acontece? A vida, ela tá aí pra te testar. Esse negócio de dinheiro na mala, esses taxistas que acham dinheiro, ou então gari que acha a bolsa de dinheiro na lata de lixo, caralho, e devolve, eles só se fodem, cara. Só, é só, thank you very much. Então, obrigado, meu amigo, você me salvou de uma, e abraço! Tu ainda perdeu teu tempo indo atrás do cara pra devolver a parada. Não devolvo porra nenhuma. Se achar, não devolvo, é meu. Não devolvo, eu fico com a mala, fico com tudo. Ainda posso ser um cara maneiro. Se tiver a carteira do cara na mala, boto e mando pro endereço, se tiver endereço. Eu já penso diferente nesse caso, porque uma vez eu perdi minha carteira, cara, no ônibus. E o cara que achou, me localizou, conseguiu me localizar. Cheguei lá, o cara não tinha usado nem o cartão, sabe cartão de ônibus magnético? Nem aquilo ele usou, cara. Tava o dinheiro todo, aí eu cheguei e já fui com 20 mangos na mão pra entregar pro cara, né? Aí eu falei, pô, obrigado, toma aí R$20. Ele, não, não, não, que isso. Eu fiz mais que minha obrigação. Eu falei, pega, rapá. Aí ele, não, não, não, não quero. E o cara era office boy de uma agência de turismo. Aí eu falei, caralho, velho, o cara sangue bom. Ah, legal, legal, muito bom. Depois desse dia, eu nunca mais roubei carteira, cara. Eu adoro as campanhas eleitorais. Quando começa, eu fico feliz, cara. Você sabe, Jovem Nerd, que tem aí toda uma legislação, né? Aham. Uhum. Que nos proíbe de... É até justo, né? Falar dos candidatos. Não vamos falar de ninguém, nem então, queremos. Toda vez que a gente for falar o nome, a gente vai botar essa buzinada em cima do nome. Toda tá vez. Bom, tá bom, tá bom. Eu e o meu amigo, o Tucano, nós uma vez votamos no palhaço... Faz muito tempo, não sei se ele voltou a ser candidato. Uhum. Que a gente tava passando na rua e viu um cartaz dele, vote no palhaço, alegria da garotada. E o cara tava de palhaço, vestido de palhaço no cartaz eleitoral, no Santinho. Porra, que espetáculo. Cara, a gente falou, porra, ganhou. Ganhou nosso voto, cara, tem personalidade. Só que acontece, no dia da urna, fui eu lá todo feliz, com... Anotei no papel pra não errar. Ah, não acredito. O nome do palhaço. Tá vendo? Cara, quando eu botei o nome dele na urna, foi a maior decepção política da minha vida. Por quê? A minha também, a minha também. Porque o filho da p... Na cara, urna, não tem dignidade. Cara limpo interno, cara. Ah, não tem dignidade. Não tava escrito p... Tem vergonha da profissão que exerce. Cara, eu lembro que eu saí de lá, peguei o celular e liguei pro Tucano e falei, olha... Traiu o movimento. Eu não votei também. Essas eleições eu vi um cara que teve a presença de espírito de chegar assim, olha, ele tinha pouquíssimo tempo, falou assim, ó, meu número é 4633, me ajude! Cara, me ajude! Você tem cara, noção é da escroto, sinceridade, né, desse homem? Acho que ele merece um voto de confiança, cara. Não sei se vocês se lembram das eleições, daquela que era do Lula, do Collor, Brizola, a primeira eleição direta para presidente. 89, essas eleições são dignas de nota, cara, a gente tem que falar delas de qualquer maneira. Só bizarrice. Caraca, tinha um candidato que era o... Caraca! tem uma lenda. E aí, os 20 primeiros dias de campanha eleitoral gratuita na TV, aparecia uma tarja preta na boca dele e ele gesticulando assim, tá ligado? Aí, vai falar. É só isso, o cara criando expectativa. Aí, faltando 10 dias pra eleição, aí ele falava assim, eu queria falar e não deixavam, mas agora eu vou falar. E acabava o tempo dele. Foi a mesma eleição que foi lançado o Enéas. Tenho 10 segundos para falar. Se tivesse um minuto, passaria como um trator. Meu nome é Enéas. É, sensacional. E foi a eleição do nosso querido Silvio Santos também. Foi impugnada, né? Era o 26. Aí ele entrou no lugar de um cara. É uma loucura. Que foda. Não tinha o nome da cédula. Ele falava assim, olha, cara eleitor. Quando você lê Joaquim da Silva Xavier, sou eu. Quiser votar. É. Exatamente. Loucura. Esse é o Silvio que Santos. Que já tinha sido impresso todos os... As cédulas. As cédulas e não tinha como alterar. E aí, né? Ele saiu antes das votações de sim, novo. Sim, sim. E aí entrou alguém mais um terceiro. Aí morreu, né? Aí morreu, cara. Né? Essa eleição só tinha ícone, cara. Caçador de Marajás, né? O menos conhecido. Mas tinha Brizola. Olha o aí. Lula, o Ulisses Guimarães. Covas. Pelo, era o Covas. E aí juntava essa galera toda em debate, cara. Era sensacional. Eu lembro de um que era o Brizola. Você é um filhote da ditadura. Filhote da ditadura! E o... Você é um desequilibrado! Um desequilibrado! Não... Ei, me dê a parte! Me dê a parte! Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! Você é desequilibrado! Era muito bom, cara. Os caras saíram na mão, quase. Se hoje em dia a gente tem... É, os debates são todos certinhos, o minuto marcado, tudo. Nessa época, cara, que tava começando a... Voltando a democracia no Brasil, cara, ninguém sabia fazer debate, então era uma zona. Isso tem no YouTube, cara. Muito engraçado, cara. Nego, um atropelava o outro. Era um falava, pega pra capar mesmo. Contava piada no meio de não sei o que. O Lula falando assim que... E não é lenda, não é piada, não. Tem no YouTube isso. O Lula falando que o candidato competente compete e nunca ganha. Falou isso no meio do debate, cara. Aí a Marília Gabriela, não, peraí. O cara continuou atropelando, que não tinha regra nenhuma. O cara era uma zona. Tinha o Ulisses, bote fé no velhinho, que velhinho é demais. Lá, Brizola. Lá, Brizola. Merda. Lá, Brizola. Bota no Brizola, você vai se dar bem, seu filho vai estudar na Funabem, né? A gente sacaneava. Cada um desses jingles tinha uma sacanagem que o nego fazia. Muito bom. E o Collor? Qual era o Collor? Collor eu esqueci qual era o jingle dele, mas tinha com certeza. Tinha um trem assim, né? Passava assim, educação, progresso. Caraca, é verdade. Lembra disso? Porra, aí que engraçado, cara. Aí... Tem um jingle que, na boa, pra mim é a obra-prima dos jingles políticos, cara. Que eu decorei e eu espalhei aqui em Santos em todas as baladas dos casamentos. A galera canta todo mundo junto. Emocionada. Que era do Mário Covas. E vai mudar, são boas novas. E pra mudar é só votar no Mário Covas. Agora, e nós vamos ter o direito de viver no país dos nossos sonhos. Um menino tão risonho que vai mudar. Todo mundo, são boas novas. Todo mundo. Cara, aqui em Santos tinha um cara também, ele chamava Macaco. Porque tem o voto de protesto em animais, né? O que ele fazia era o seguinte, ele pegava um triciclo, ia pra frente das lojas fazer a propaganda das promoções. O armário está em promoção, tal, não sei o quê. Aí o Macaco, que era conhecido no centro da cidade, chegou e foi expulso do porão onde ele morava. Caramba. Foi despejado. E a história ficou conhecida na cidade, aí comoveu a população. Tal, não sei o quê. Aí o prefeito resolveu admitir ele como funcionário da Secretaria de Cultura. Era um cara que não tinha preparo nenhum. Aí ele ia no triciclo dele e divulgava as promoções culturais da prefeitura. Eis que em 1988 ele se candidatou a vereador. Uhum. E ele se tornou o segundo vereador mais bem votado da história de Santos. Meu Deus do céu. Quase 11 mil votos, brother. Principalmente em eleições para vereador, tem os candidatos mais toscos, cara, mais loucos. É porque o cara tá no final da cadeia, né, alimentar. Né? Exato. Né? Então vai o pipoqueiro, o farmacêutico da esquina. É uma loucura, né, cara? E quanto menor o município, mais divertido é, cara. Sim. Eu que tinha outro cara que falava assim: olha só, comigo na Câmara de Vereadores, bandido é madeira nas costelas. Cara, sensacional, que pérola. Isso, teve um cara que disse que era contra a menstruação. Demais, cara. Na TV isso, cara, juro. Deve ter tido vários votos masculinos, né, cara? Eu voto nele, certeza. Menor o município, logicamente, menos votos o cara precisa pra ser eleito, né? Então, de repente, o município é bem pequeno, o cara, sei lá, conhece 500 pessoas da comunidade X, sei lá. É eleito. Terá, Azaghal, que Jovem Nerd e Azaghal conseguiriam? Será? A gente tem voto. O problema é que a gente é conhecido, né, pelo Brasil todo. Mas eu acho que a gente poderia fazer um esquema de começar a preparar isso e as pessoas vão, mudam os seus endereços eleitorais pra aquela região pequena. Olha só, você acha que a gente não podia tentar um deputado federal já de cara? Federal? O Acre, talvez? O Acre! Tanto deputado ladrão, bandido, filho da c**** como tem nesse país. Tá na c**** que eu pariu. Desculpa, me perdoe.